Na manhã de quinta-feira, por volta de 8h30, policiais militares do grupamento Choque do 14º BPM realizavam uma operação contra o transporte de drogas, a Operação Costa Oeste, que atinge todo o Paraná, na rodoviária internacional, na rua Gustavo do Brandino da Silva. A ação policial contou com o apoio de cães farejadores da PM, que realizaram uma série de vistorias e abordagens a suspeitos. Em dado momento, o cão indicou uma mala, algo irregular havia. Mais tarde, mais uma mala e outro passageiro com a vida complicada, prestes a embarcar para um outro município do Paraná. Maconha, cocaína e haxixe. Foi preso em flagrante um indivíduo que identificou-se como sendo americano Hoyt Ferreira Rockefeller e na delegacia constatou-se que a identidade apresentada era adulterada, pois o traficante tinha colocado sua fotografia em cima da original e plastificado, sendo assim possível constatar a adulteração e sua prisão também por falsidade ideológica. Diante das circunstâncias, a identidade real do traficante foi revelada. Danilo Vinícius Marques Ferreira, 23 anos, que possuía um mandado de prisão expedido pelo crime de falsidade ideológica e de posse de documentos falsos. Sua passagem agora também será pelo crime de tráfico de drogas, ficando à disposição da justiça na 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.